a segurança legal. Bem-vindos e bem-vindas ao Café Segurança Legal, episódio 402, gravado em 17 de setembro de 2025. Eu sou o Guilherme Goulart e junto com o Vinícius Serafim vamos trazer para vocês algumas notícias das últimas semanas. E aí, Vinícius, tudo bem? Olá, Guilherme, tudo bem? Olá aos nossos ouvintes. Esse é o nosso momento de conversarmos sobre algumas notícias e acontecimentos que nos chamaram a atenção. Então pegue o seu café ou a sua bebida preferida e vem conosco. Para entrar em contato com a gente, envie uma mensagem para podcast@segurançalegal.com ou também lá no Mastodon, Instagram, Blue Sky e YouTube, onde você consegue ver, né? Se já não está vendo, né, esse episódio no YouTube, se quiser também consegue acessar por lá. Inclusive vamos falar sobre sistema de recomendação do YouTube aqui, né, Vinícius? Hoje, e também temos a nossa campanha de financiamento coletivo também, você já sabe, lá no Apoia-se, apoia.se/segurança legal, né, onde você consegue selecionar uma das modalidades de apoio e apoiar. A gente sabe, né, Vinícius, que hoje tem muita gente pedindo apoio, muitos canais, muitas iniciativas pedindo apoio, né, que merecem e que merecem. E que merecem, e muito diferente do que era, né? Quando a gente começou há 12 anos, né? 12, 13 anos já, Vinícius, há 13 anos. Então, mas ainda assim a gente pede, né, a atenção e o carinho, quem sabe, de você, né? De apoiar o projeto independente, né? Conte com a nossa independência aqui. Então, um projeto independente que, de produção de conhecimento, né? Então, a gente pede, se você puder também, considere apoiar o nosso podcast. Certo? Beleza, é isso aí. Vamos para a primeira, Guilherme? Vamos para a primeira. O que está acontecendo no Nepal, aquele país absurdamente longe do Brasil, né? Lá do outro lado do mundo. Do outro lado do mundo. Eu estava olhando aqui, Vinícius, né? Aqui no Google Maps, inclusive estou abrindo agora. O pessoal do Xadrez Verbal comentou, né, sobre essa crise lá no Nepal, que o Nepal, uma das curiosidades do Nepal, é o único país que tem uma bandeira que não é retangular, né? Que não é quadrado. Que não é retangular, né? São dois triângulos, né? São dois triângulos retângulos. Parece, né? Uma quase como se fosse uma flâmulazinha, assim, né? Cara, o que está acontecendo lá no Nepal? Assim, eu, na verdade, vou me limitar aqui às questões, vou dar um contexto geral e vou limitar as questões tecnológicas, porque as questões políticas, né, e tudo mais, pelo amor de Deus, vão lá escutar no Xadrez Verbal, baita e podcast. E eles mesmos disseram que eles também não são especialistas em Nepal, né? Então, assim, se eles não são, assim, nós mais longe ainda, tá? Então, assim, longe da gente querer fazer uma análise política da coisa, tá? E mesmo de toda a situação lá que tá acontecendo. Mas o que chamou a atenção, o que chamou a nossa atenção no que diz respeito ao ponto de vista da tecnologia, digamos assim, né? Essas notícias, todo o pessoal falando que, primeiro, que houve o bloqueio das redes sociais, aí a geração Z pirou, né, fez protestos, botou fogo em vários lugares, parece que a primeira dama, né? Acabou morrendo queimada no incêndio. Protestantes morreram, tá? Também foram mortos lá no conflito com a polícia e tudo mais. E que isso teria acontecido, então, em razão... o estopim disso teria sido o bloqueio das redes sociais lá no Nepal. E a partir daí começa todo um processo em que acabou, pela escolha de um substituto, ou seja, o governo foi deposto e foi escolhido uma substituta, na verdade, por meio do Discord. Tá? Então, quando a gente olha a coisa do ponto de vista da tecnologia, é isso. O pessoal bloqueou as redes sociais, caiu, né, a geração Z pirou, sai botando fogo em tudo, morreu gente, teve protesto, aí foram, né, derrubaram o governo, no Discord estabeleceram lá um governo de transição, e a coisa tá seguindo, e vamos ver o que acontece daqui a seis meses. Só um detalhe, Vinícius, mas explica por que que bloquearam as redes. É isso que eu vou chegar. Mas essa é a coisa muito simplista e limitada da coisa. Eu vou expandir lá um pouquinho, mas ela vai continuar simplista e limitada, tá? Xadrez Verbal tem mais informação mais profunda sobre isso. O governo nepalês vinha numa discussão ali, num cabo de força com as redes sociais, para que essas empresas instalassem escritórios, né, no Nepal. coisa que o governo brasileiro aqui já fez há mais tempo, ou seja, tu tem que operar aqui, tu vai ter que ter um escritório aqui, até pra gente poder te demandar judicialmente, etc. Quais eram as intenções do governo nepalês com relação a esses escritórios, eu não sei, tá? Uhum. Então é algo a ser investigado aí por outros podcasts, né, e mesmo jornalistas e tudo mais, mas existia esse cabo de força aí entre o governo nepalês e as redes sociais. Existe uma situação, pelo visto, pelo que eu vi no próprio xadrez verbal, que a gente acompanha, tem uma situação bastante grave lá de corrupção. Uhum. Tá? Assim, bem intensa, pelo que parece. E aí, o governo nepalês teria bloqueado as redes sociais em razão do descumprimento dessas redes, essa determinação de que elas têm um escritório no Nepal. Tá? Mas é aquilo que a gente comentava antes, né, Guilherme? É legítimo que o governo exija que se tenha escritório no país. A gente não sabe só as intenções do governo nepalês com relação a isso, se tinha alguma coisa, né, envolvendo ali, tentar suprimir dissidência política ou coisa parecida, a gente não sabe, tá? E vamos lá, tá, gente? Ah, mas que essas redes não fariam isso porque elas são pela liberdade de expressão. A gente já comentou isso, tá? X e outras já ficaram muito felizes em cumprir coisas que bloqueiam, que limitam a liberdade de expressão em vários países do mundo afora, aí com ditaduras e tudo mais. Eles não têm nenhum problema com isso. Não, né? Tem nenhum pudor, né? Nenhum pudor com esse negócio, tá? E aqui no Brasil tem outras questões e tal, mas enfim. Aí, o que que acontece? Aí eu não sei, aí é uma dúvida minha mesmo, tá, Guilherme? O governo nepalês, não sei se ele simplesmente bloqueou as redes sociais por causa desse descumprimento, ou se ele já sentindo, já prevendo que estava, né, que estava se havendo uma movimentação muito forte contra o governo, justamente por meio dessas redes, daqui a pouco ele juntou, né, ali a fome com a vontade de comer, né? Que é, já tinha aquela determinação para as empresas terem escritório no Nepal, elas não tinham. Aí, de repente, eu tô sentindo ali uma certa ameaça vindo ali pelas redes sociais, então vou bloquear as redes sociais com a desculpa delas não terem posto escritório no Brasil. Isso aqui é uma suposição minha completamente. No Brasil, não, sem, né? No Nepal, né? No Nepal, do falando, Brasil, é. No Nepal. Você no falou Nepal. No Brasil. Eu falei no Brasil? Falou. Não, longe disso, tá, gente? Longe disso. No Brasil, obviamente, as coisas são bem diferentes do Nepal nesse sentido. Então, o que a gente tem ali é há esse bloqueio das redes, e aí a tal geração Z, então, sai às ruas protestando não apenas contra o bloqueio das redes, mas contra a corrupção. Tá? E aí a coisa, aí se desenrola toda a situação com violência, com casa sendo queimada, gente morrendo, esse tipo de coisa, né? E aí essas redes são bloqueadas de fato, elas acabam sendo bloqueadas. E aí acontecem duas coisas que nos chamaram a atenção. Uma é, eles passaram a utilizar o BitChat, né, que até nós instalamos para dar uma olhada, a gente não conhecia o aplicativo. É um aplicativo interessante para comunicação em rede, tanto via Bluetooth quanto via internet, de forma anônima. Não tem conta, simplesmente abre. Peer-to-peer, tu abre o aplicativo e sai conversando. E o que eu achei interessante é que esse aplicativo tu pode conversar com pessoas que estão na mesma região, né, geográfica que tu se encontra, ou tu pode se teletransportar para uma região e conversar com o pessoal naquela região. Literalmente aparece o mapa do globo lá e tu escolhe onde tá. Mas mais interessante que isso é que esse aplicativo ele faz a comunicação via Bluetooth e com distância de até 30 metros. E assim, poxa, mas pra que eu vou usar esse negócio? Eu conversar com o Guilherme que tá em Porto Alegre, eu não consigo usar via Bluetooth, por óbvio, né? Não, perfeito, mas numa situação em que tu tens um grupo de pessoas, uma grande massa de pessoas protestando ou querendo se coordenar, e mesmo que esse grupo abranja uma área bem maior do que 30 metros, tá? Até mesmo de quilômetros, esse grupo que está ali, se eles estiverem usando o aplicativo BitChat, ele monta uma rede, independente da internet, ele monta uma rede via Bluetooth entre esses dispositivos, para comunicação entre as pessoas que estão nesse local. Então, de repente, tu tens 1.000, 10.000, 5.000 pessoas num determinado local usando esse aplicativo, ainda que a rede caia, ainda que não tenha rede social, ainda que não tenha WhatsApp, seja lá o que for, o Signal, é possível a comunicação entre os aparelhos que estão nesse grupo. E uma coisa interessante, que é justamente essa característica da rede mesh, né? Tu tens um aparelho roteando, ou seja, encaminhando mensagens cifradas de um para outro até chegar nos destinatários que estão naquele local. Então, de repente, o Guilherme está lá adiante no grupo, eu estou a 1 quilômetro de distância do Guilherme, claro que o meu Bluetooth não vai chegar lá com 30 metros, mas as mensagens vão ser roteadas através dos telefones de outros participantes que estão entre nós, usando o mesmo aplicativo, até chegar até mim e a gente consegue se comunicar. A gente consegue se comunicar individualmente, né, privado, ou o grupo todo que se encontra naquela área. Então, é um aplicativo bem interessante, eu realmente não conhecia ele. Tá? Parece que eles utilizaram esse aplicativo, foi utilizado no Nepal durante os protestos, não sei se continua sendo utilizado. A outra questão que eu comentei antes, que envolve também a tecnologia, é que houve uma grande discussão no Discord, num servidor do Discord, envolvendo aí em torno de 150 mil pessoas. Me chamou a atenção que não é uma coisa simples de pessoal se juntou lá para eleger um substituto, tá? O que acabou meio que acontecendo, mas funcionou como um grande fórum em que as pessoas entravam ali para discutir o que que ia ser ali, do que seria, faria do governo, haveria de solução, né, das entidades lá deles e quem seria deposto e quais seriam as consequências disso. Começou uma discussão política mesmo ali e uma discussão que acabou ficando travada um pouco ali por algum limite de entrada de pessoas, por ficar nos 150 de gente querendo entrar e não conseguiam. E aí o que os organizadores desse fórum fizeram, que é inclusive uma entidade, tá, que organiza esses protestos e tal, não é uma pessoa que saiu lá criando esse servidor. E aí o que eles fizeram? Eles começaram a transmitir as discussões do WhatsApp no YouTube. Do WhatsApp, e a TV... Não, do Discord. Uhum. E eles começaram a transmitir. A TV estatal nepalesa começou a transmitir ao vivo essas discussões. Então acabou validando aquelas discussões que estavam acontecendo no grupo, naquele servidor do Discord. Acabou validando aquilo, acabou dando legitimidade de alguma forma para aquilo. Então, no final das contas, depois de discussões acontecendo e algumas coisas acaloradas, outros problemas de pessoal entrando e trolando o grupo, trolando o servidor, aconteceram várias situações desse gênero. E aí, quando eles conseguiram chegar num ponto em afunilar quais seriam os dois possíveis substitutos para o governo, ainda que interinos, e acabou sendo uma mulher escolhida para assumir por 6 meses. E essa escolha que foi feita no Discord, aí transmitida no YouTube, transmitida pela TV estatal nepalesa ao vivo, ela acabou sendo acatada pelo exército nepalês, que estava, né, tava naquele momento ali com o comando, né, da situação. E ela, de fato, assumiu com apoio, né, de todos, digamos assim, com um comum acordo. Assumiu com apoio para atuar por 6 meses até ter novas eleições no Nepal. Me chamou a atenção, Guilherme, eu já vou encerrando aqui também para não estender demais esse assunto. Me chamou a atenção o fato que o que a gente vê é todo mundo falando que as redes sociais escolheram um novo... Tem umas chamadas assim, sabe, os novos headlines. As redes sociais escolheram o novo governo do Nepal, ou o novo do governo do Nepal foi escolhido pelo Discord. Não, gente, essas coisas são meios de comunicação, muito embora nós conversássemos sobre isso antes, elas têm os seus filtros, elas têm as suas tendências, né? Têm seus algoritmos de recomendação, que podem jogar, tentar manipular as coisas como já aconteceram no passado, né? Mas, em essência, foram pessoas se comunicando, se coordenando, que acabaram fazendo isso. Mas é isso, o foco que eu queria dar aqui é na questão do BitChat e no uso do Discord, como essas coisas se deram, e eu recomendo, mais uma vez, que vocês procurem lá o Xadrez Verbal, que é um podcast muito, muito bom, E eles comentam também sobre isso. Esse é um podcast que todo final de semana eu escuto. É sagrado. Todo final de semana eu escuto Xadrez Herbal. Sai na sexta, eu acho, né? Quinta, sexta, eles gravam na quinta. É, sábado, sexta, sábado. É, sexta, sai por ali. E aí, final de semana, eu sempre escuto. É isso aí. Bom, enquanto você falava, que eu tava pesquisando um pouco também, né? A coisa lá se deu um pouco com alguns argumentos parecidos com o que temos aqui no Brasil, né? O objetivo do governo teria sido, sim, combater desinformação e conteúdos ilegais, né, nas plataformas. Uma ordem de 2023, ou seja, teve um tempo para que pudesse se, né, as redes pudessem se organizar. Somente 5 cumpriram, das 26 plataformas afetadas, somente 5 cumpriram, entre elas o TikTok, né? Rede chinesa, né? Inclusive é interessante, até que enquanto você falava, eu também estava com o mapa aberto aqui do Nepal, né? Para ver as suas fronteiras. Está do lado do Butão ali, a fronteira com o Tibete, a China está ali do lado, né? Então fica ali naquela área ali. Os críticos disseram que, na verdade, seria uma tentativa de silenciar o movimento anticorrupção. Os movimentos anticorrupção online, né? Então, os argumentos são tanto quanto parecidos, assim, né? Até a gente também comentava isso antes, né? Uma coisa que me incomoda um pouco, assim, elegeu-se uma pessoa, né? Numa forma sem precedentes, né? De eleição, né? Que não foi bem uma eleição, porque certamente você não tem nem amostra, né? Imagina uma eleição por rede social, né? Uma eleição por redes sociais, né? Quem é que participa daquela rede? Quem são as pessoas que votaram? Ou seja, você... É algo muito diferente de uma eleição, né? E aí, ainda usando o nome do Discord. Isso tudo me parece um pouco, assim, um pouco aquela ideia de meio que um lobby, assim, né? Olha, agora... E, de fato, as redes sociais, a internet, sim, é importante, né? Pra desde lá 2013, né? As manifestações de 2013 e no passado, tantas outras organizações, e agora no presente aqui no Brasil, o papel das redes, né, nessas questões políticas que a gente tem visto nos últimos tempos, né, mas me parece que meio negócio assim, uma tentativa de colocar uma imprescindibilidade da rede como um espaço e um fórum que eventualmente viria substituir até mesmo uma eleição colocada por um Estado, como se uma rede social com todas as suas contradições e com todos os seus, né, interesses, pudesse substituir um processo legítimo e democrático de uma eleição. Não, aí tem isso duas coisas, isso pra mim é um, né, absurdo, assim, sem tamanho, sabe? Tem duas coisas aí, né? Primeiro, que a população do Nepal, tava olhando aqui, são de 29 milhões de habitantes, tá? E naquele canal do Discord tinha 100 mil pessoas. Pouco menos de 150 mil pessoas, tá? Era 140 e poucas mil. Perfeito. E segundo, que o pessoal assim, fica criticando, por exemplo, o processo brasileiro de votação. Exatamente. e ao mesmo tempo festeja usar um canal do Discord, sabe? Assim, tipo, é isso aí, vamos todo mundo pro Discord fazer votação no Discord, que ali vai ser legítimo, ali não vai dar confusão nenhuma. Exatamente. Então mas essas diversas contradições aí que perfeito, a gente vê recentemente aí, que não se encontram, não adianta. Muito Enfim. Bom. Muito bom. Adelante, vamos com a tua? Vamos. Agora um pouco de YouTube, né? A gente teve uma, né, foi lançado recentemente aí, agora 2 dias atrás, né, pelo NetLab lá da UFRJ, um estudo sobre os sistemas de recomendação de notícias no YouTube, né? A gente já falou aqui outras vezes, esse é um assunto bem conhecido, né, os algoritmos de recomendação animados por inteligência artificial, né, eles têm se tornado... um motor das redes já há bastante tempo, né? Ou seja, aquela ideia do feed infinito que fica te mostrando coisas, né, com base no teu perfil e tudo mais, aquilo ali exerce um papel muito grande no não é nem no controle de conteúdo, mas em como o conteúdo trafega, né? Ou como o conteúdo se expande pelas redes, né? Então aquela ideia mais de redes mais antigas, que o melhor conteúdo vai ser aquele que vai, né, que vai ser privilegiado, enfim, e que as pessoas veriam sempre os melhores conteúdos, isso não acontece mais, até porque são os algoritmos que controlam basicamente o que a gente vê na grande maioria das redes, não são todas, né? Existem muitas redes diferentes, né? Mas no YouTube isso é bem verdadeiro. Quem já usou o YouTube sabe que você vai rodando ali, ele vai te recomendando coisas que estão fora daquilo que você, dos canais que você segue, se é que tem, né? Não é todo mundo que segue os canais lá. Por sinal, siga o canal do Segurança Legal, muito importante, habilite o sininho e aquela coisa toda, né? Porque o canal do Segurança Legal não vai ser recomendado lá no site de notícias do YouTube, né? Então, o que que eles fizeram? Eles começaram a analisar esse sistema de recomendações, que pode ser muito espúrio, né? Também já falamos sobre aquele teste que eu fiz, de você abre um YouTube vazio e começa a navegar, e ele vai começar num determinado momento lá te mostrar armas né? E algumas coisas bem, bem estranhas assim. E eles fizeram, então, um mapeamento do sistema de recomendação. E eles levantaram no primeiro lugar um negócio que é bem óbvio, mas assim, o óbvio precisa ser dito, né? Que os critérios de priorização e de recomendação são absolutamente opacos, né? Óbvio, né? A gente não sabe como que esses algoritmos são configurados. E eles repetem as recomendações de notícias, só de canais de notícias que eles avaliaram, dos canais que fazem parte do Google News Initiative. Né? E em primeiro lugar, a rede que foi mais recomendada foi a CNN Brasil. Em todos os casos, a CNN Brasil foi recomendada. Como é que eles fizeram? Eles entraram em principais notícias, ficaram lá por 38 dias monitorando, realizaram 3.551 aquisições de dados e 597 mil recomendações. Eles pegavam um navegador sem histórico, limpo, né? Entravam lá e recuperavam os dados. 153 canais foram recomendados e a CNN Brasil foi o mais recomendado em 100% dos casos. Em 100%? 100%. Em 54% das recomendações, em 54% dos casos, as recomendações se concentraram em 10 canais apenas. E aí foi Jovem Pan, UOL, Band Jornalismo e Metrópolis. E eles levantaram um dado também, não foram eles que chegaram a essa conclusão, eles pegaram isso de outros estudos, né? Que mais de 70% do conteúdo acessado no YouTube provém das recomendações. Ou seja, o YouTube decide, o algoritmo do YouTube é um direcionador de audiência. Ele reflete, né? O algoritmo do YouTube tem um poder no que as pessoas vão assistir e ele exerce um papel fundamental na visibilidade ali no canal de notícias, né? Depois eles ainda analisaram ali os canais que estariam em primeiro lugar na recomendação, CNN sempre na frente, mas em alguns casos G1, depois Jornal da Record, Band, UOL, Jovem Pan e SBT News. Conclusões que é meio básico, assim, né? Mas o YouTube, ele não garante oportunidades iguais para diferentes veículos. As recomendações afetam, sim, a audiência, influenciam na monetização dos canais e, principalmente, tem função editorial. Ou seja, mais uma vez, o YouTube tem um poder para decidir aquilo que vai ser visto, pelo menos em 70% dos casos, que me parece que não é 70% dos casos, né? 70% do conteúdo acessado provém das recomendações, né? Então, nós temos um espaço em que os algoritmos não são auditáveis. No que diz respeito a notícias, eles têm um poder, sim, de direcionar pro bem e pro mal. Né? Poucos canais entram nessa recomendação que eles verificaram, CNN na frente ali, né? E no final das contas isso está um pouco ligado com a questão anterior, né? Porque se cada vez mais as pessoas estão se movendo, né, para o YouTube para acessar notícias, e é o meu caso, eu vejo notícias pelo YouTube, tenho os meus canais preferidos lá, que eu, né, sei lá, vou para academia, coloco a noticiazinha e fico ouvindo ali, né, meu perfil, né, mas a gente sabe que as pessoas são afetadas pelas recomendações de formas muito diferentes, né, então isso está ligado um pouco com o caso do Nepal. Porque assim, imagina, voltando lá um pouco do Nepal, né? Imagina qual seria o poder dessas redes em direcionar certos discursos, em apresentar certas notícias ou certos posicionamentos que se coadunam com os próprios interesses das redes. Essa é uma discussão democrática que eu acho que precisa ser feita, sabe? E que eu acho que passa meio longe, assim, o Estado quer controlar a liberdade de expressão. Na verdade, a liberdade de expressão já está sendo modulada pelas redes há muito tempo. Porque a partir do momento em que eles decidem o que vai ser apresentado em primeiro lugar, isso é uma afetação à liberdade de expressão, porque nem todos vão ter as mesmas oportunidades. E quando os critérios que direcionam essas recomendações não são claros, você tem uma influência na liberdade de expressão que me parece muito, muito flagrante, assim, sabe? Porque a gente fica na mão dos interesses de uma rede social. Guilherme, e aí tem... isso a gente tá... Primeiro, duas coisas, duas experiências, né, que eu tive. Uma tá acontecendo agora na última semana, tá? No YouTube mesmo, tá? Uhum. O esquema de recomendação mudou de alguma forma pra mim, tá? Uhum. Então, e o que tava muito bem alinhado dentro dos meus interesses meio que deu uma desalinhada nessa última semana. Mas não tem a ver com um celular diferente? Não, tô usando isso no computador. Assisto muita coisa no computador de notícia, uhum, ou alguma coisa até de sobre história e outras coisas, uhum, que eu gosto de ver, eu acabo vendo no computador mesmo. E cara, eu não sei o que houve. Na última semana aí, a coisa deu uma virada, meio que estragou, ficou meio ruim o negócio pra mim. Uhum. Mas isso é uma experiência, eu tô percebendo isso. E assim como tem esses vieses ou esse controle editorial nas redes sociais, eu comentava contigo que acontece a mesma coisa, e eu percebi, acho que eu cheguei a comentar aqui no podcast, tá acontecendo a mesma coisa no ChatGPT. Uhum. Então, o caso que eu vi, não sei se vocês lembram do South Park, o South Park fez uma ironia lá com uma representante do governo Trump, em que ele cita a situação em que ela, num livro dela, colocou que ela mesmo coloca no livro que ela matou o cachorro dela. Uhum. E aí eu quis ver se aquilo era real, porque eu ouvi isso num podcast. E eu fui no ChatGPT. E perguntei, é verdade, aconteceu de fato, a fulana matou o cachorro dela e tal. Ele disse que não podia afirmar, disse que não tinha como dizer e tal. Você, ué, né? Pô, esse podcast que eu escuto não é mentira. Aí eu dei uma olhada, aí eu fui no Perplexed fazer uma consulta lá, fiz a mesma consulta. Tá? Uhum. O Perplexed me trouxe sim, ela formou isso no livro tal, o contexto é esse aqui. E assim, mas não é possível, cara. Aí eu voltei no ChatGPT. E aí eu fiz uma pesquisa de forma ainda mais explícita. Eu disse pro ChatGPT, olha, foi no livro tal, ela afirmou tal coisa, tu consegue verificar pra mim? Uhum. E ele dando resposta evasiva, cara. Dizendo, uhum, que não, na verdade não se sabe e não sei o que e tal. E ele tem feito isso com outras situações, tá? O ChatGPT, uhum, vocês podem testar. Peguem figuras ligadas ao governo Trump e tentem fazer perguntas sobre coisas que sejam negativas com relação a essas pessoas, coisas que elas disseram ou em algum momento, etc. E vejam a reação do ChatGPT. E faço a mesma pesquisa no Perplexed. No Perplexed.ai, para vocês verem. Então, existe uma decisão editorial ali, até mesmo na IA. Né? Até mesmo no... Inclusive, né? Inclusive, né? Mas não. Então... E que é mais difícil de se apurar, né? É, cara, assim, eu fiquei desconfiado porque a fonte inicial que eu tinha ouvido esse tema específico dessa representante do governo Trump, a fonte específica é confiável, sabe? Uhum. É um podcast da NPR, da NPR, da uhum, rede pública lá de broadcast, lá deles. E também, por outro lado, tem sido afetada pelo governo americano, porque estão ameaçando retirar, né? Eles também teriam um eventual interesse ali, né? Eu tô falando, não tô dizendo que foi o caso, entendeu? Mas eles também eventualmente teriam um eventual interesse de falar mal do governo, porque tem... Exato. Mas eu achei uma coisa tão absurda. Mas eu achei que uma coisa assim, tá, tu matar o cachorro é absurdo, mas tão absurdo tu botar isso num livro autobiográfico? E aí eu quis ver, mas será que ela realmente fez isso? Aí aconteceu isso, assim, por curiosidade eu fui catar, aí eu desconfiei do ChatGPT, mas não pode os caras terem mentido nesse nível. Aí eu fui no Perplexed, o Perplexed me deu a morta bem direitinho, E, cara, eu não consegui fazer o GPT me dizer que ela tinha escrito no livro que ela tinha matado o cachorro dela e o contexto que isso tinha acontecido. O GPT não me trouxe isso. Enfim. Certo. Isso aí. O que temos depois aí, Vinícius? Cara, eu tenho uma... Eu tinha duas notícias aqui, três notícias sobre A, mas uma eu guardei pra talvez a gente fazer um episódio aí só sobre ela, tá? Que pode ser bem interessante. Vamos ver se a gente vai conseguir contato com as pessoas que a gente precisa aqui pra fazer esse episódio. Mas citar que na Suíça foi lançado o Apertus, tá? Apertus, né? Tinha um software de fotografia. Aperture, esse nome, né? Aperture da Apple. É. Aperture que eu usava, inclusive. Eu sou um viúvo do Aperture. Mas eles criaram, então, o modelo Apertus. Apertus, né, nasceu, que é ele é código aberto, open source, né? Open source, eu não fui ali, não vi se é só os pesos que são open source, se tem todo o material de treinamento, possivelmente sim, porque a diferença dele, a alternativa dele com relação ao ChatGPT, o Cloud da Anthropic, etc., é que ele é um modelo treinado exclusivamente em dados públicos, em dados abertos, não em dados com... que tenham direitos autorais, né, ou que não deveriam ser livros e coisas assim, livros pirateados, que a gente sabe que foi parar em vários modelos de IA por aí. Genlib, né? Eles lançaram o modelo, o modelo foi treinado para 1.800 linguagens, ele vem então em dois tamanhos, de 8 bilhões de parâmetros e de 70 bilhões de parâmetros. Eu não baixei aqui ainda na minha máquina. Os de 8 eu consigo rodar, os de 70, dependendo da situação, eu consigo também. Então eu não consegui brincar com ele ainda, mas eu ainda tô pra mexer com ele. Diz que ele é comparável ao Llama 3, tá? 2024 Llama 3 da Meta, tá? Mas, enfim, o interessante aí, o que chama a atenção é ser um modelo suíço e open source e baseado em dados públicos, exclusivamente em dados públicos, o que é bem interessante. Outra aqui, Guilherme. Oi, fale. O nome Llama tem a ver com Dalai Lama, tu sabe? Ah, lá sei. Não, da Meta eu não sei de onde eles tiraram esse nome. Eu não fui atrás. Nunca fui. Ah. Posso, agora já que tu perguntou, não, posso fazer uma pesquisa? Fala outra que eu vou pesquisar aqui. Ah, só lembrando que Dalai Lama não é do Nepal, né? Dalai Lama é do Tibete. Ele tava falando de Nepal lá, né? Mas... Tá, beleza. Mas, bom, o que acontece? Isso é os pulos que a mente dá. Tá. Mas uma outra coisa interessante, tá? Que eu achei interessante essa notícia, não ela por si só, mas eu estava ouvindo um podcast, deixa eu recomendar ele bonitinho aqui para não ficar eu falando um podcast e eu não dar o... Eu não dá todo o contexto dele. Peraí que acho que foi no The Daily. Deixa eu mostrar arquivos. Tem um podcast chamado The Daily, tá? É um podcast do The New York Times. E é o episódio que saiu ontem, que é Trapped in a ChatGPT Spiral, em que eles falam sobre as pessoas que começam a estabelecer relações bem perigosas com o IA, mais especificamente com o ChatGPT, tá? Então eles contam, tem duas histórias ali, a história de um cara que começa a conversar com o ChatGPT e ele começa a achar que ele é super inteligente, tem uma coisa fantástica nas mãos, ele descobriu e não sei o quê, e ele cai na onda do ChatGPT, tá? Inclusive ele é entrevistado, tá? E uma outra situação em que, assim, um pouco mais graves, que envolvendo até a questão de suicídio, a repórter toma bastante cuidado ao tratar do assunto, tá? Porque a pessoa começa a entrar numa vibe ali de conversa com o ChatGPT e às vezes conversas de caráter suicida e tudo mais, e o ChatGPT, ele faz o seu papel de dizer, procura ajuda, não sei o que e tal, e esse caso que eles comentaram, a pessoa fez um jailbreak, ou seja, ela conseguiu convencer o ChatGPT a dar instruções para ela cometer suicídio, apesar do ChatGPT ter certas proteções para dizer, olha, eu não posso te dar essas instruções. Tá? Uhum. Eu não vou dizer o que a pessoa fez, Tá? Uhum. Eu não vou ficar divulgando formas de fazer isso, eu espero que eles resolvam isso. Mas o fato é que um adolescente conseguiu fazer, ele ficou por muito tempo conversando com o ChatGPT, a família não sabia de nada, um belo dia ele veio cometer suicídio. A coisa foi tão inesperada que os familiares acharam até que ele tinha sido um acidente, a morte dele tinha sido um acidente bobo, porque eles não encontravam nada relacionado a essa tendência dele, né? esse momento dele, quando desbloquearam o celular dele e encontraram o ChatGPT e viram que o ChatGPT era muito mais do que só uma IA para ele, pro filho deles. Né? E o ChatGPT deu recomendações de como cometer suicídio, ele falhou algumas vezes, ele ficou com marcas no corpo por causa das falhas, por causa dessa situação que ele tentou e não conseguiu. Ele pediu ajuda pro ChatGPT para como ele poderia esconder essas marcas. E o ChatGPT deu dicas para ele. Ele depois tentou fazer com que a mãe dele visse as marcas, deixou meio exposto, mas a mãe dele teria visto e não disse nada, tá? E aí, como é que eles sabem disso? Porque ele disse isso pro ChatGPT depois. Ele disse, eu mostrei e tal, mas ela viu e não disse nada, né? E aí o ChatGPT teria dito alguma coisa como... às vezes as pessoas realmente não nos veem, não sei o quê, mas eu vejo você. Tá, sabe? Um negócio horroroso, assim. Então, a própria repórter ficou muito impactada com as histórias e é emocionante, assim. É um negócio bem, bem, bem impactante, tá? Mas essa não é a notícia, esse é o podcast que eu escutei. Então, de ontem, vocês podem procurar no The Daily, quem tiver interesse. Mas eu não consigo escutar em inglês, não sei o que, gente. Tá cheio de ferramenta de IA. Esse é um uso útil da IA. Né? Tem transcrição do episódio, dá pra pegar a transcrição, jogar na IA, traduzir. Lá no notebook LM, montar um podcastzinho rápido lá pra ouvir. Então, assim, tem várias maneiras de chegar nesse conteúdo. Mas tem uma notícia, Guilherme, que inclusive foi tu que me mostrou ela, tu que levantou ela, do site Futurism. Em que eles dizem, o headline é: a OpenAI diz que está escaneando ou varrendo as conversações no ChatGPT dos usuários e reportando conteúdo para a polícia. E eu achei muito interessante, porque justamente essa coisa aqui, que é nessa linha do que a mãe do adolescente que veio cometer suicídio, né, no podcast, disse: como é que eles não chamam alguém? Como é que eles não geram um alerta, né, para alguém de que a pessoa pode estar se preparando para se machucar, entende? Como é que eles não fazem isso? E aqui a gente vê uma situação nesse artigo em que eles comentam justamente isso. Ou seja, primeiro que eles não dizem exatamente como é que eles fazem essa varredura, tá? E em que situações exatamente isso vai ser comunicado para a polícia ou como é que isso é feito, tá? Então, claro, me parece que coisas meio óbvias como faz para matar o meu vizinho sem ser pego. Talvez esse tipo de coisa vai gerar um flag. E aí eles mandam para revisores humanos. Agora, com que critério exatamente isso é feito? Não, isso não está definido. E, ao mesmo tempo, eles chamam a atenção na própria matéria por fato de que a OpenAI está fazendo isso para denunciar a gente para a polícia, mas não faz isso ou não tem medidas adequadas, né, ou eficientes, ou eficazes, no caso. Não precisa ser muito eficiente, mas teria que ser eficaz, pelo mínimo. Para justamente evitar esses comportamentos que não são isolados, né, de não só de suicídio, mas de automutilação, etc., apoiados pela IA. Né, ou seja, que acabam sendo incentivados pela IA. Então, a coisa tá meio... a OpenAI aqui, ela tá meio perdida nesse negócio aqui, porque, por um lado, ela tá atendendo demandas, claramente, pelo que eu falei antes, né? Claramente atendendo demandas do governo norte-americano no sentido de não dar certas informações, ser meio evasivo com certas coisas. Ela não tá tomando os cuidados suficientemente necessários para evitar essas conversas de em que a pessoa recebe informações com instruções de como cometer suicídio, tá? E foi relativamente simples o que o adolescente fez para fazer esse jailbreak, não, né? Ou seja, conseguir sair desse... Foi relativamente simples o que ele fez. E também claramente identificável que é um comportamento que mereceria alguma análise, né? É que a maneira como ele fez, Guilherme, quem quiser saber pode ir lá olhar no podcast, eu não quero divulgar aqui no nosso podcast, mas a maneira como ele fez é uma situação legítima, entende? Uma situação legítima de se ter esse tipo de informação. Então, é que nem, é uma coisa semelhante, né? Há anos atrás eu conversava com um pessoal de uma faculdade, numa universidade, e dizem, a gente tem que bloquear pornografia, ninguém pode estar pornografia aqui dentro e tal. Não, beleza, óbvio que é inapropriado alguém numa biblioteca, etc, acessar pornografia. Mas de repente, cara, tem alguém fazendo um estudo justamente envolvendo o consumo de material pornográfico e impacto na vida sexual das pessoas, nas faixas etárias e tal, e tal, e tal. E daqui a pouco essas pessoas, esses pesquisadores vão ter que acessar material pornográfico dentro da instituição. Então, existem exceções, existem situações em que essas coisas são legítimas dentro de dados cenários, né? Ou contextos. E o detalhe é que o ChatGPT é sensível a esses contextos, essas mudanças de contexto. E ele acaba atendendo. Então. Só que daí, ao mesmo tempo, Guilherme, quando o adolescente. Aí sim, tinha coisas que eram evidentes, né? Quando ele tira a foto de marcas do corpo dele. Né? Dizendo que. Ah, falhei, não deu certo. E eu quero saber como é que eu escondo essa marca. Cara, aí o ChatGPT tinha que ter alertado alguém, sabe? No sentido, ó, o cara tentou suicídio e tá aqui me pedindo ajuda pra esconder a marca, inclusive, da tentativa. É, ele precisa de ajuda. Então, assim, como fazer isso? Isso é delicado também, tá? Como fazer isso quem acionar, como acionar? Mas sabe que tem um ponto aí que o mesmo grupo de empresas que tem dominado a internet nos últimos anos, né, as chamadas Big Techs, né, esse pool de empresas são as empresas responsáveis hoje, né, com algumas novidades, como a OpenAI, mas que já entra, né, no clube das Big Techs. São as mesmas empresas que têm feito práticas, assim, que têm, né, criado produtos e serviços que nem sempre são benéficos para a sociedade, né? Com todos os problemas de produtos que são ou não são benéficos e tudo mais, né? Mas assim, poxa, o caminho já conhecido, por exemplo, do Instagram, né? E o papel dele na autoestima de meninas, o problema na, né, o papel que o Instagram tem até no próprio conceito de beleza, e sobre como meninas têm, né, cada vez mais feito intervenções cirúrgicas cada vez mais cedo, essas coisas estão muito relacionadas, assim, né, e as empresas sabem desse papel às vezes nocivo que essas tecnologias têm, né, e a gente fica achando que não, porque agora a IA talvez uma bússola moral ampliada, né? A IA serve para os propósitos dos seus donos. É simples assim, né? Ela pode parecer, às vezes, muito bonitinha e inteligente e tudo mais, mas assim, é um algoritmo que pode ser... configurado, para dizer de uma maneira bem simples, né? Para funcionar da forma como eles querem, claro, com algumas imprevisibilidades, evidente, né? É uma tecnologia que tende à imprevisibilidade muitas vezes, mas também é uma tecnologia que permite controles e guardrails, né? E que pode ser guiada para fazer coisas muito específicas, como, por exemplo, lá o estúdio japonês, que tu gerava os desenhozinhos no estilo do estúdio japonês, entendeu? Aquilo ali não é um acaso. Aquilo ali é algo que é pensado e tudo mais, né? Então, quando a gente vê esses depoimentos que você coloca, de repente sobre certos assuntos ela está dando evasivas e tal, eu acho que isso cada vez mais vai acontecer, e cada vez mais também ligado com o problema lá do YouTube, né? a gente vai ter essas interferências, né, no discurso de maneira geral, né? Então, acho que é um problema que a gente precisa resolver, mas ao mesmo tempo você tem por trás de tudo isso alguns fantasmas, assim, na liberdade de expressão, claro, evidente que a liberdade de expressão não pode. É um assunto super, na verdade, super complexo, né? Obviamente que aqueles que defendem a liberdade de expressão, em todos os aspectos políticos, eles têm razão. Obviamente que tem razão, mas ao mesmo tempo não é um valor absoluto, né? E que permitiria que, ao mesmo tempo, falar em liberdade de expressão seria uma isenção para que Big Techs pudessem fazer qualquer coisa em nome disso, porque os interesses deles também são enviesados, né? Sem dúvida. Essas coisas estão tudo muito conectadas, né? Sem dúvida nenhuma. Vamos pro Itaú? E já vamos terminando depois do Itaú. É uma propaganda? Isso é uma propaganda? Não. A gente tá sendo patrocinado pelo Itaú e tu não tá me dizendo nada, não, é isso? Não estamos, não. Né? Tá, então tá bom. O que aconteceu, né? O que aconteceu, uma coisa então? bem chata com o Itaú, e não com o Itaú, mas na verdade com os funcionários do Itaú, né? Nessa última semana aí, mais de 1.000 funcionários, mais de 1.000 bancários foram despedidos do Itaú, né? Até aí, eventualmente um movimento de mercado, né, corte de custos, né, mas o que chamou a atenção foi como e por que que eles foram despedidos, porque se utilizou aí como critério informações de ferramentas de monitoramento nos computadores desses funcionários que mediam, entre outras coisas, o seu tempo de tela. Então, esses funcionários, eles ou trabalhavam remotamente ou no regime híbrido. Os computadores que eles utilizavam, né, de propriedade do Itaú, possuíam softwares de monitoramento. E se alegou, né, o Itaú não deu muitas informações, mas se alegou que se media questões como cliques, tempo de tela, tempo de reuniões, uso de certos aplicativos e tudo mais. E em alguns casos, disse o banco, foi levantado que haveria períodos de inatividade nas máquinas corporativas, em alguns casos de mais de 4 horas. Ponto. Né? Por que que isso é importante? Né? Você tem vários problemas, assim, né? Isso é o que a gente, que no direito do trabalho, se poderia chamar de um novo tipo de subordinação, né? Porque uma das características ali, né, de uma relação de emprego, sobretudo, é a subordinação. Ou seja, o empregado fica subordinado, uma subordinação jurídica, né, do empregado com o empregador, que, entre outras coisas, o empregador tem o poder, né, de diretivo, né, poder diretivo de dizer o que ele vai fazer, né, de fazer tarefas e tal. E também tem esse poder direito, dentro do poder diretivo está o poder de monitoração, de monitoramento, né, do trabalho, plenamente normal, previsto em lei. É um comportamento, inclusive, que deve ser realizado. O empregador tem que monitorar o trabalho do empregado. A questão ocorre quando essa subordinação ou quando esse monitoramento se dá por meio de algoritmos. E a gente tem visto isso acontecendo, e aí é muito engraçado, porque enquanto não tá chegando na gente, né, eu digo a gente, a sociedade, de maneira geral, né, você não tá, tudo bem, né, você sabe que isso tá acontecendo, né, mas aí vai chegando mais perto de você, né. Por exemplo, a gente tem grupos muito grandes de funcionários, que não são funcionários, de trabalhadores, dá para se dizer, sobretudo nessas economias de plataforma, como Uber, 99, iFood, né? Esses caras, essas pessoas que têm um tipo de trabalho muito precarizado, que trabalham demais, quando se machucam, não têm recurso, né, a uma previdência, não, muitas vezes não tem seguro e tudo mais, né? Se não trabalha, não ganha, aquela coisa, não tem folga, né? Tudo aquele negócio que a gente já conhece. Já há uma subordinação algorítmica nesses espaços, né? Tanto que, quando a gente pesquisa por jurisprudência, assim, tem muitas ações de pessoas que são desligadas das plataformas sem muitas explicações. Algumas são desligadas por explicação, porque, né, descumpriram as regras da plataforma, mas você tem um quê e uma intensificação da despersonalização nesses ambientes. Ou seja, você fica cada vez mais difícil você eventualmente se justificar e explicar, por exemplo, né? Uhum. Por que aquilo aconteceu, eventualmente dá uma justificativa, né? É, e isso acaba se ligando com o LGPD. Porque nos ambientes, numa relação de emprego, propriamente aqui voltando para o Itaú, né? Você tem aí no caso que a gente chama de decisões automatizadas, né? Ou seja, estão se utilizando dados para a tomada de decisões automatizadas que tem uma intensa influência na vida da pessoa. Ou seja, essa decisão automatizada sobre o monitoramento das tuas práticas de trabalho, ela tem como efeito na tua vida, e teve como efeito dessas 1000 pessoas, a tua despedida. Você foi despedido, uhum, por conta do uso de dados pessoais, né? E isso é importante, aí nasce o direito à revisão das decisões automatizadas garantido pela LGPD. E aí que vem a ideia de uma possível investigação, né, entre o direito da empresa de monitorar, e eu vou mais longe, não é o direito de monitorar, é o dever. A empresa, ela tem o dever de monitorar o empregado, né? A depender do tipo de trabalho, por exemplo, em instituições financeiras, isso é um dever, ele é obrigado a monitorar o funcionário, né? Para questões de lavagem de dinheiro e tudo mais, né? Ou para evitar, agora com as novas regras do Banco Central, mais ainda, né? O monitoramento sobre terceiros e tudo mais. Então, a grande questão aqui é a gente investigar esse poder-dever aqui, né, de monitorar, versus o eventual abuso do empregador, né? A gente tem critérios mínimos, ou seja, o empregado deve saber como que isso é feito, a empresa deve ser transparente quanto aos critérios utilizados, as políticas internas devem prever, né, quando, como e quais vão ser os efeitos e como ele eventualmente pode se opor, se explicar ou até mesmo alegar eventuais falhas, né? O algoritmo pode falhar, eventualmente o sujeito está fazendo outras coisas longe do computador, né? De repente tem, sei lá, a gente sabe que às vezes tem certos aplicativos, né? O Teams, por exemplo, que entra automaticamente ali em modo de não é ocupado, mas tem lá, não lembro exatamente qual é o termo, porque eu não uso o Teams, né? Mas ele tem lá um certo tempo de inatividade quando tu não tá no Teams, mas pode estar fazendo outras coisas. Então, são muitos detalhezinhos ali, né? Por exemplo, e aí veio o sindicato, a imprensa ouviu alguns empregados, um deles disse assim, não, mas peraí, teve uma semana aqui que eu trabalhei 7 dias seguidos, inclusive de madrugada, de um cara que estava há 10 anos trabalhando no banco, tendo sido promovido e premiado por desempenho, e quando ele foi despedido, ele não foram apresentados para ele os dados que motivaram a despedida. Ou seja, além de ele não ter obtido um feedback anterior, que eventualmente poderia, né? Olha, a chefia dele poderia achar, olha, nós estamos detectando aqui um padrão, né, que tá, né? E isso nada foi feito. E aí, o problema é esse, é a ideia de uma despersonalização do controle, uma despersonalização e uma desumanização do controle, né? A gente lida com pessoas, né, Vinícius, o tempo todo, né? E na nossa empresa nós temos pessoas trabalhando conosco e a gente sabe como as situações são, né, muito, muito específicas, e a gente tende sempre a tratar, faz parte dos valores da Brown Pipe, inclusive, né, a humanização das relações, né, manter a humanização, só que esse tipo de prática vai no sentido contrário, e no fim das contas, acaba trazendo ambientes de trabalho mais complicados psicologicamente. É mais, uhum, difícil para as pessoas trabalharem num contexto em que elas sabem que se você não estiver olhando para a tela e clicando o tempo inteiro, você pode ser despedido. Isso é muito delicado para a saúde mental das pessoas, inclusive, né? Mas eu consigo ver muito isso acontecendo, Guilherme. Assim, acontecendo cada vez mais no futuro não distante, né? Porque à medida... Eu estava vendo uma fala do... Uma pesquisa que a Anthropic fez, né, nos usos dos seus próprios modelos, né? E tem muito uso de automação empresarial. Muito uso de automação empresarial. E a tendência da... É justamente é isso. É acelerar. Principalmente as empresas que têm condições de investir mais do que pessoas, né, físicas, né? Uhum. A tendência é elas automatizarem vários processos. E uma das coisas que se fala até mesmo o CEO IA, né? começar a contratar a IA como CEO ou mesmo como um suporte para um CEO. E então, eu creio que, não estou dizendo que isso é bom, não estou dizendo que eu gosto ou que eu acho que é isso que deve acontecer, mas o que eu creio que vai acontecer é que nós vamos ter cada vez mais decisões desse gênero, de desligar pessoas, remanejar, sabe? Cada vez mais decisões sendo não só influenciadas ou feitas com base em recomendação da IA, mas feitas pela IA. Feitas pela IA. Então, nós temos um cenário aí bem, bem promissor aí para confusões, porque vai chegar num ponto, mas foi demitido não sei porquê, tá, beleza, então vou fazer a IA ao te demitir fazer um texto bonitinho dizendo quais foram as situações ou os índices ou os apontamentos que levaram a tua demissão. A IA vai fazer, mesmo isso a IA vai fazer, né? E é uma maquinação do teu trabalho, né? Você é tratado como definitivamente uma máquina que, se não atende a critérios muito, às vezes, por ti incontroláveis, você vai sair fora do mercado, né? Cara, vai. Eu acho que teremos muita, muita confusão relacionada a esses processos automatizados com o IA impactando diretamente as pessoas. Já temos, né? Já temos, mas a gente vai ter mais. Lá nos Estados Unidos, para terminar, são conhecidas as práticas, as más práticas que a Amazon tem com os seus entregadores, né? Nos Estados Unidos. Então tem aquelas histórias conhecidas que sugerem. Fazer xixi em garrafinha. Tem que fazer xixi na garrafinha, porque ele não tem tempo nem para parar para ir no banheiro, né? E aí a Amazon, ela testou e utilizou, né, algumas câmeras com monitoramento feito por IA nas vans de entrega, né? Então eles instalaram essas câmeras nas vans que faziam telemetria de 15 ações do motorista ali, do entregador, né? E aí sim, apertando cada vez mais essa despersonalização do controle, né? Essa desumanização do controle. E aí pior, né? Aí você pensa, tá, isso já é um problema, né? Isso é um problema para relações humanas, para consideração da humanidade da pessoa no trabalho. A gente trabalha mais, né, Vinícius? Do que faz outras coisas, por exemplo. Logo, eu acho que a grande maioria das pessoas, né, às vezes passa mais tempo no trabalho do que com a própria família, do que com os filhos e tudo mais. Logo, o tempo de trabalho e a qualidade do trabalho é uma questão legítima da gente discutir pro bem-estar da humanidade. Não é algo assim, eu vou colocar uma IA lá para monitorar todo mundo e tudo. Não, é uma mudança radical. No bem-estar das pessoas, né? E com impactos que a gente não tem noção. A gente tá vendo o que tá acontecendo. É novo, a gente tá explorando. Uhum. A gente não sabe exatamente os impactos que isso vai ter. É tudo muito novo. E ao mesmo tempo, com a IA, a gente tá tendo pouca chance, pouco tempo para se acostumar. Porque quando a gente começa a entender um efeito, vem uma novidade, vem uma alteração e começa a produzir outros efeitos, né? Ou começa a gravar os efeitos que eram conhecidos. Então, a própria questão do raciocínio crítico, né? A gente já comentou aqui mais de uma vez. Já falamos sobre isso, Estudos que mostram que a gente reduz o emprego de raciocínio crítico e atrapalha até mesmo o processo cognitivo, assim, de aprendizado. Isso está num outro artigo. E isso nos parâmetros de hoje, ou nos parâmetros, na verdade, de quando os estudos foram feitos, né? E daqui a pouco, no final do ano, início do ano que vem, a gente vai precisar outro estudo, porque tem outros recursos, tem outras formas de funcionar ali que vão impactar. É interessante e ao mesmo tempo preocupante. Vamos, Vinícius, só para uma linhazinha aqui, um minutinho, sobre essas últimas fraudes, né, do sistema financeiro brasileiro aqui, que a gente já falou, inclusive, no episódio, se você puder ver, Vinícius, do episódio, que eu não sei o nome, né? Ficou também a aba do Lama, que eu perguntei antes, que demonstrou a minha absurda ignorância. Do nome Lama, né? O nome Lama, na verdade, eu perdi aqui. Eu perdi. Aqui, na verdade, eu perdi. É daí que vem o nome. O nome Llama, Large Language Model, sei lá, alguma coisa assim. Large Language Model, Meta, não sei o que. Ou seja, não tem nada a ver com Dalai Lama, né? Então só nada mostra a ver. A óbvio minha que não. Ignorância. Óbvio, que não. Óbvio, né? Não teria como, né? Tu tá esperando isso do Zuckerberg? Tá bom. A minha, assim, a brutal ignorância. Então, esses caras que estiveram envolvidos nos, né, o grupo que esteve envolvido nesses últimos dois grandes ataques foi preso, suspeitos, na verdade, né? A PF prendeu um grupo de pessoas, não tem o nome delas aqui, eu não vou ler o nome dos caras, enfim, quem quiser entra lá na notícia e tal. Mas o interessante foi que eles foram presos enquanto estavam tentando acessar o sistema da Caixa, da Caixa Econômica Federal, por meio de um computador roubado de uma agência. Ou seja, eles estavam tentando praticar o mesmo ataque contra a Caixa agora. E olha que interessante, né? Toda aquela questão da segurança da informação na cadeia de suprimento e o controle de equipamentos roubados e toda aquela questão das políticas de controle de acesso com revogação de contas e tudo mais. Os caras roubam um notebook e estavam usando o notebook, né? Teriam inclusive conseguido acessar a VPN, entrar nos sistemas da Caixa, mas ao que tudo indica ali, não conseguiram fazer a fraude, né? Tem poucas informações sobre isso, na verdade, mas esses caras foram os suspeitos aí, né? Evidentemente, foram presos. Então, só essa notinha aqui de um dos maiores ataques aqui, né? Ocorridos no Brasil. A gente tem o episódio 401, Guilherme, que a gente falou das novas regras de segurança do Banco Central e a gente comentou sobre as situações. E o 396, que a gente falou sobre o ataque bancário bilionário. Sim, esse aí, né? É esse aí. É, o 396 e o 401 trata, vamos dizer assim, das consequências dessas... desses ataques, né? Inclusive, eu gravei um material terça-feira com a Camila, que a Camila deve colocar aí no YouTube, Insta e tal, justamente comentando sobre essas questões aí do Banco Central, essas novas regulações. Legal. Vamos lá então, agradecemos então a todos aqueles e aquelas que nos acompanharam até aqui e nos encontraremos no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima! Até a próxima!